confirmar o saldo, por favor? 121 no decimal 9. Obrigado. Paulo, boa tarde, 1925 da Gol. Boa tarde, 925, autorizado táxi via Alfa Juliet Gate 5. Alfa Juliet 05, obrigado. 3297. Pronto pra cota. 3297, está autorizado com fins. Nível 360, Perisco 58. Decola da pista 28. Saída Gole, Eval, Gonza, com curva à esquerda. Controle 19.35, torre 19.6. Transponder 5076. Aprovado com fim, 360, virada Perisco 58. Decolada 28, perfil da Gole, Eval, Gonza. Curva à esquerda, após 19.35, controle 18.6. É a torre 5076, transponder, está 3217. Protegimento correto, reparte pressionamento, puxa. Guarda lá. Solo TAN 3235 para autorização. Papa Romeu, Romeu, Eco Índia, Recife. 360. Aqui é o Gol 1075. Gol 075, reparte final de 5 milhas para 28. Pode ganhar. Alfa Índia, Gate 03. Alfa Índia 03. Bravo, Mike Golf, ready, copy? Hey, Maria, go ahead, please. Bravo, Mike Golf, clear to Belo Horizonte, flight level 320, via Upper Whisk 58. After takeoff, runway 17, turn right, Gole, departure, Gonza, transition. Squawk 5054, Salvador Control 119.35. Roger, we are cleared to Belo Horizonte flight level 320 via Upper Whisk 58. Our departure is Gola with transition Gonza. Runway 17, after departure turn right, squawk 5054, control 119.35, go. Bravo, my goal, feedback is correct, ONH1015, call tower 118.6 to start up. 1186 to start up, go. Salvador, Gol 1755. Gol 1755, prossiga. Autorização com fins 400, por favor, confirme a saída mais provável. Sentido 400, saída Gole e transição Gonza. Muito obrigado, guardando a autorização. Bom dia. Salvador Tower, papá, bravo, mais de novo, for start, nada. Roger, clear to start up, call ready for taxi. Roger, call ready for taxi. 1075, livre pouso na 28, vento 200 graus com 15 nós, altímetro no 015. Livre pouso 28, obrigado. Tem copiado, informe seu estimado para terminal, para ingresso ao terminal Salvador. Salvador, Avianca 63, one. We'll be ready to push and start engines, gate 1. Papapá, Mike Eco Delta, mantenha sem condições visuais, ajuste Salvador no 0, no 5, reporte através do Parque Pituaçu, 500 pés, informe para o B. 1-0 no PAB, ativará no através do Pituaçu. 3-4-3, apenas para separação de tráfego. Salvador Brown, Avianca 6321, how do you read? Avianca 6321, clear start up, report for taxi. Okay, clear to push and start up, we'll call you for taxi. Avianca 6321. Fabulous. Alfa, solo aos 3-4, livre pela esquerda, antes da Alfa, chame solo 1-2-1 decimal 9. Alfa 219, 075. Salvador 2231, passarela. Altimeter setting 1015, cleared for taxi, call holding short runway 17. Call holding short runway 17. 1075, boa tarde, autorizado táxi via Alfa Juliet Gate 8. Alfa Juliet 8, 075. Bravo Mike Golf, holding short runway 17. Bravo Mike Golf, clear to enter the runway, report line up and ready, runway 17. Roger, we'll report line up and ready, go. Whiskey 4-2, decola da 2-8. Saída Momo Vatap com curva à direita. Controle 19.35, torre 18.6, transponder é o 5045. Autorizado 220, UIS 42, decola 28, Momo Vatap com curva à direita. 19.35, 18.6 são as frequências e 5045 é o transponder, obrigado. Autorizado 223, no cotejamento correto, reporte para TUS. Assim o faremos. Voo 1785, chame Centro Recife na frequência 1288, alterne 13325, voo 1785. 288-3325-785. 18, com curva à esquerda, saída Gole Eval Gonza. Controle 119.35, torre 118.6, transponder é o 5064. Autorizado Campinas 360, aproximadamente 58, para 28 curva esquerda, na saída Gole, Eval, Gonza, 19.35, 19.6 e 5064, Santos 835. Forte, no através de Paripe, Papatango, Zulu, Data Oscar, informa para o B. Papatango Zulu Data Oscar, livre frequência para coordenação, reporte no regresso para Salvador, Papatango Zulu Data Oscar. Autorizado, reporte no pátio da bata controlado. Tango Fox, Tango Oscar, prossiga. 755 autorizado com fins nível 400, Aprusque 58, decola da pista 28 com curva à esquerda, saída Gole, Eval, Gonza. Controle 119.35, torre 119.6, transponder é o 5106. Gente, autorizado com fins no nível 400 via Upper Whisky 58, decola da pista 28 com curva esquerda, saída Gole, Eval Gonza. Controle de saída em 1935, a torre em 18.6, transponder 5106, gol 1755. Gol 1755, cotejamento correto, reporte para PUSH. Reportará para PUSH 1755. Go Airborne at 3-9er, call departure 119.35, have a good flight. Thank you, 119.35, have a nice day. Corredores, informo que tem um tráfego fazendo sobrevoo nas proximidades do nas proximidades do Morro de São Paulo, ingresso e corredor Vera Cruz, reporte para ingresso no corredor Interlagos, na vertical de Paripe, Papatango, Fox, Tango, Oscar. 84 POV, 3 hours and 40 minutes, Confi is the alternate. Papatango, Fox, Tango, Oscar, informo que não estou recebendo seu modo Charlie. Qual a altitude que está mantendo? 321. Bianca 6321. Ground clear. Pierce taxi via India Alpha Golf. In hold point contact tower frequency 128.6. K128.6 down at the end of 28 and India Alpha Golf, Avianca 6321. Thank you. Tango Oscar, informa a altitude que está mantendo. 4 solicita pushback e acionamento. Cinco após o Avianca livrar caldo, está autorizado. Após o Avianca na retaguarda, autorizado no 755. Papatango, Foxtrot, Tango, Oscar, na escuta do controle Salvador. Seguinte, informa a altitude que está mantendo, não estou recebendo o seu transponder. 5. Informa, não estou recebendo o seu transponder. Controle o Mike Eco Delta, 500 pés no através de situação. Mike Eco Delta para ingresso circuito Torre 1 no 8.6. Opa. Flip 5488, essa é a onda 50, chama o controle 1935. 7, reporte na final. Reportará na final da onda 7, Delta. In position, papapapá, bravo, mais golf. Golf. Controle Salvador, trip 5488, boa tarde. Trip 5488, assim, identificação, autorizado via chegada CARI, desça para 2 mil pés, ajuste 1015, trip 5488. 5488, ciente. Solo, é o gol 1925, por gentileza, autorização Brasília. O ideal seria o nível 400, mas assim que eu tenho informação é papá. Gol 1925, nível 400 para Brasília, aguarde autorização. Obrigado. A senhora poderia adiantar a saída prevista, se não for incomodar? A saída prevista é Lefa 1. Muito obrigado. Papapá, bravo, Mike Golf, request. Red, papapá, bravo, Mike Golf. Could we fly direct to Gonza intersection? Fly head goal position, papapá, bravo, Mike Golf. Flying Gonza position, go. Guarulhos. Fly head goal position. Roger, goal. Golf no ponto de espera, chame torre na frequência 1 no 8.6, KNH 1095. Livre táxi, a táxi Índia, Alfa Golf no ponto de espera, chama a torre 1 no 8 decimal 6, ajustado no 0 no 5, gol no 755. Controle Salvador, Webjet 6720, informação Papá, muito boa tarde, Livre a 210 para 150. Objeto 6720, ação de identificação, vou indo para adiante para interceptar a chegada de Pitts, desça para nível 050. Gente, 050 na Pitts, está pro adiante, finalmente, 6720. Ferido 223, onda para pushback acionamento. O teu parceiro 2231. Siga passarelo 2231. Pushback acionamento. Cuidado, pushback e acionamento, passarelo 2231. Confirmativo, reportaremos para táxi 2231. Bravo Mike Golf, contact the receive center 128.8, if enable 133.25. 128.8, if enable 133.25, go. 0 pa, pa, pa, pa, Bravo, Mike Golf, Odessa, Fox, Iron, Surveillance, Skyline, level 320. Demo. Plano 925 está autorizado Brasília, nível 400, Apollo 17, decola da 28, saída Elefa 1. Torre 118.6, controle 119.35, transponder 5111. 400 Brasília, decola da 28 na Elefa 1, após Apollo 17, a torre 18.6, o controle 18.30 e 35 e o código 5111. Frequência do controle 119.35, gol 1925. Reporte para acionamento. Reporte para 1935, 925. Line up and take off, Avianca 6321, thank you. Up for Adam. Passarelo 2231, autorizado táxi via Juliette Alpha Golf, no ponto de espera da Golf, torre 118.6, QNH 1015. 1015 é o QNH, Juliette, Chafe, Golf, no ponto de espera da Golf, 18.6, obrigado. Gol no 785, tráfego 2 horas, 20.10, Alfa, Bravo, 772, mantém 350. Altalha 675, traffic 2 o'clock, 18 miles, southwest bound, Bravo 738, passing, now reaching final level 340. Clear 6842, center. Salvador, boa tarde, o gol 9755 aproximando-se do ponto de espera pronto. Autoriza após aeronave alinhar e manter na 28. Afirma, após início da corrida do Avianca, alinha e mantém na 28 no 755. Autorizado alinhar e mantém na 28, gol no 755. Para sequenciamento, curva esquerda para o 040, limitado pela radial 100 de Salvador, trip 5488. 48 CH para o 040, limitado pela 100 de Salvador. Obrigado, chama para descida. Felipe, prossiga. Six 321, airborne at 50, call departure 119.35, have a good flight. 1935, good day sir, we'll see you, bye-bye. Control, Avianca 6321 is with you, we're climbing to flight level 380. Avianca 6321, clears LF arrival, radio contact of the passenger car patrol 380. Okay, understand radar contact, clear to flight level 380, Avianca 6321. Dan 3603, autorizado, 1 atendendo. Graus 149. Livre decolagem da 28, voo 1755. Solo, Dan 3217, pushback acionamento, ponte 7. Interlagos na ponte de Paris. Autorizado ingresso, corredor Interlagos, reporta rota aerovisual com campo, Fox Trot São Oscar. Reporta rota aerovisual com campo, Oscar. 76720, para sequenciamento, curva à esquerda, proa 210. Seu limite é a radial 100 de Salvador, web 6720. Desça e mantenha nível 040. Esquerda 210, vai descer para 040, limite é 100 de Salvador, 6720. 2, boa tarde, acerta a identificação, vigilância, mantenha 340, reporta eu, desmete, São Fernando 2425. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1755, saída Gole, passando 1800 pés. Gol 1755, contato radar na decolagem, saída Gole, suba ao nível 400. Saída Gole, sobe ao nível 400, Gol 1755. 360. Afirmo. Aguarde autorização. Aguardamos. Solo, Salvador, Tran 3835. 400, reporte Rio Sanés, está alternando 12425, Brasília. O som é a 9, para pushback acionamento. Tran 3835, já é um tráfego em pushback no 7, se não for interferir com o mesmo, autorizado push. A 150, sente da papá. 0002, acionando a identificação, autorizado chegada da IPIT, desse mantenha nível 050. 050 na IPIT, tá, 8002. Trip 5488, próximo da radial 100. 32231, decolado 53, chama controle 119.35, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde. 288. Flete curva à esquerda para o localizador na proa 300, trip 5488, reposta estabilizada. 5488. Ok, vou 1395, informação papá. Web 6720 para o localizador, curva direita, proa 260, deixa para 3000 pés, ajustando 0 no 6, web 6720. Sente, curva direita, pro 260 para o localizador, descida para 3000. O Gol 1755 solicita a proa de Gonza. Gol 1755, voe Gole após Eval, após Gonza, Gol 1755. Sente, Gole, Eval e após Gonza, Gol 1755. O Gol 1395 atingindo 1150, informação papá. Avião 63621, Collection Avianca 6321, contact the Recife Center 128.8, it's unable with 133.25. Ok, 128.8, 132.25, Avianca 6321. Avianca 6321, it's enable 133.25. Ok, 133.125. Afirmativo, 133.25. 133.25, Avianca 6321, thank you. Salvador, voo 395. Voo 395, a notificação autorizada a chegada a CARI, vê se mantém a nível 060. Verificou 060, voo 395 na CARI. Controle de servidor, boa tarde, passageiro do 2231. Torre 198, decimal 6. Juliette, Alfa Golf, ponto espera 286, obrigado. Fala que o QNH é 105 no meia, tá 32, correção, 10 no meia, tá 3207. 10 no meia, obrigado. Mandou pra abraço, Mike Gold, how many miles to taxi by level 280? 18 decimal meia. Relato, boa tarde. Webjet 6720, autorizado ILS, desça para 2000 pés, reporte visual com a pista. 1720, entendi que está autorizado ILS e reportaria visual. Voo no 755, chame Centro Recife na frequência 1288, alterne 1-3325. 1288-3325, voo no 755. Então, Goiás, já passa a tarifa e já tem o campo à vista. 5-14-18.6, decola da 28 com o volante da esquerda. 270, your limit will be when crossing Paduano 280, presume navigation heading Sagat, turn right heading 255. Fernando Confins. 3835, está autorizado táxi via Juliette Alfa Golf no ponto de espera da Golf, controle. Correção, torre 199, decimal 6, QNH 10, 16. 16, atrás de via Juliette, Alfa Golf, Golf 19, decimal 6, 3835. Torre, follow, gol no 925 para pushback acionamento no 05. 925, aguarde para pushback, tráfego a sua retaguarda. Sente. 8, desça para 2000 pés. Ajuste 10, 16 agora, reporte estabilizado, tal 8002. Ok, para 2000 com 1016, reportará estabilizado, tal 8002. Voo no 395, reduz a velocidade para 2009, gol 1395. 2009, gol 1395. Volta rotatória. Abraço, Mike, go for reporting reaching 320. 8, decimal meia. 18, meia, Fox Trot Tango Oscar, estacionando 3.0170. Não, foi solicitado 0224, cara. Gol no 755, autorizado, Gonza. Solo 121, decimal 9. 5488, gente. Corredores, reporte para ingresso corredor Interlagos na vertical de Paripe, ajuste Salvador no 0 no 6, Papatango Zulu Delta Oscar. Fox Trot Tango Oscar, chame Torre 118, decimal 6. 18,6, então. Felipe 5488, mantém a posição, é base à sua direita, aceitando o táxi. Piente.